Querida sogra, que bom poder estar ao seu lado neste dia tão iluminado. É seu aniversário e eu tenho muito orgulho de fazer parte de sua família, de sua vida. Você é uma pessoa muito especial que serve a Deus, é fiel aos seus mandamentos, procurando sempre o caminho do bem. Saiba que poderá sempre contar com a proteção divina e nenhum mal poderá lhe alcançar, porque sua vida está cercada pelo amor do Pai. Nunca desista dos seus propósitos, nem se esqueça de agradecer pelo amor que Deus derrama sobre você, minha sogra. Tenha um aniversário repleto de bênçãos e que possa sentir suas forças renovadas neste dia tão importante. Gosto muito de você e, sendo seu genro, ficaria muito contente se for feliz do tanto que merece ser. Tenha muita paz no coração e espalhe os ensinamentos de Deus por onde andar. Ele se sentirá orgulhoso ainda mais dessa grande filha, você. Parabéns por esse dia. Felicidades.